negros. Pode me chamar do que quiser que eu não ligo. Racista, revoltado, sei que eu não sou nada disso. Pertenço a uma raça sofrida, vivida, que acredita que ainda há paz, que sorri pra vida, que curte rap, samba, blues, reggae e outros mais. Cultura afro-brasileira, se entregar jamais. Seja você mesmo, um negro guerreiro. Possimente Zulu, 100% preto. 20 de novembro temos de repensar a liberdade de um negro e tanto teve de lutar. O negro não é marginal, não é perigo. Negro ser humano, só quer ter amigos. Na antiga era o funk, agora é o rap. Vem puxando o movimento com o negro de talento. O negro é bonito quando está sorrindo, como versou Jorge Ben. O negro é lindo e é por causa disso tudo que estamos aqui. Se falam mal do negro, eu não tô nem aí. Eu já briguei muito, já falei demais. Mas o que o negro quer agora realmente é a paz, andar na rua no maior sossego, constituir família, ter o seu emprego, como o grande Otelo, João do Pulo, B.B. King, o Blues, Raul de Souza, Miles Davis, improviso no jazz, Pixinguinha e Cartola, velha guarda do samba, Luiz Melody e Milton Nascimento. Dois mambas vieram, metralhas com o rap, abolição, falando do negro e de sua opinião, pois muitos negros já percorreram a trilha de sucesso. Jackson do Pandeiro, Candeia, Anicete, Zomba, Festa da Raça com Martim e a Vila, no ano do centenário. Grande maravilha e a rainha do samba, Trementina de Jesus que já partiu pra melhor. Mas que ele é divina luz e no futebol temos Rei Pelé, Garrincha de pernas todas, um perfeito balé. Sou negrão, ei, sou negrão, oh, sou negrão, ei, sou negrão. Zaga era preto, era o rei do baião. E aí Rodrigues disparou no festival da canção. Denner com a bola, mais que um dom. Preto quer trabalhar, não quer ser um ladrão. Futuro, presente, passado, realmente jogados. Fizemos a história, perdemos a memória. Temos nosso valor, temos nosso valor. Bob Marley, pode crer, então. Paz e amor, diamante negro do gol. De bicicleta, Leônidas da Silva, craque da época, Malcolm X daqui, zumbi, temos de exaltar. Em Palmares teve muito de lutar, Martin Luther King com a sua teoria. Estados Unidos, o movimento explodia. Apartheid, um por todos e todos por um. Eu sou Mandela, sem problema nenhum. Sou negrão, ei, sou negrão, oh, sou negrão, ei, sou negrão. No Brau, trio elétrico Bahia, carnaval. Ivo Meirelles, Jamelão, e aí Mangueira, luta marcial, jogar capoeira. Negra mulher, preta Dandara, Alessi Brandão, Jovelina, Ivone Lara. Cabelo rasta, rasta, dança afoxé, Anastácia Benedita, muito axé. Djavan, Djavan, e o seu som genial, o rei do balanço, mestre James Brown. Também falando de maninhos que não aceitam um revide, aqui vai o nosso alô pra DJ 1 e Itaí. Dia reunião da grande massa black, que acontece aqui, nos versos do nosso rap. Na intenção de ver um dia o negro sorrindo, Gilberto Gil e Tim Maia, o Cindy. Não esquecendo de falar de Sandra Sá, com seus olhos coloridos fez a massa balançar. Sou negrão, sou negrão, sou negrão, sou negrão, sou negrão, sou negrão. MN decretou que todos têm medo. 4P. Poder para o povo preto, não o poder do dinheiro, não a corrupção, sim o poder do som, revolução. Como um solo de Andy que faz você viajar, coisa de preto, mano, pode chegar, pode acreditar. Brother, vem dançar, porque a dança começou, vindo do fundo de quintal. Mente Zulu chegou. E esse é o recado que acabamos de mandar, pra toda a raça negra escutar e agitar, portanto honre sua raça, honre sua cor. Não tenha medo de falar, fale com muito amor. Sou negrão, hey. Sou negrão, oh, sou negrão, hey, sou negrão, oh, sou negrão, hey, sou negrão. de negro agora tem a voz de crer.